Nós passámos ontem o dia a falar do poder da linguagem, do quanto a linguagem consegue ser performativa, consegue estruturar os nossos mundos. Eu gostava de falar daquilo que acabou de acontecer, que é o que é que acontece quando a linguagem falha. Aquela música chama-se, para quem não conhece, The Unnamed Feeling. Em português seria o sentimento inominado, o inominável. E se vocês repararem, ao longo de todo o videoclipe, que é bastante opressivo, digamos assim, provoca uma sensação claustrofóbica, intencional, não sei se repararam que as paredes do estúdio estavam constantemente a impedir e aproximar-se das pessoas que estavam a tocar, os metálicos, obviamente. E ao longo de todo o videoclipe passaram várias palavras: depressão, ansiedade, pânico social, etc, etc. Palavras e mais palavras e mais palavras e mais palavras e mais palavras. E no entanto, o nome da música é o sentimento inominado ou inominável. As palavras e o discurso também falham e também têm limites. Têm limites que são ideologicamente estruturados, quase que diria que impostos, e aqui poderíamos ir buscar, por exemplo, a Judith Butler, quando ela fala na matriz heterossexual, que limita essa, como qualquer outra, limita a nossa própria concepção do mundo e de como é que nós conseguimos ou não conseguimos pensar o mundo, facilitando ou dificultando, pondo até mesmo para além daquilo que ela chama o limite da inteligibilidade, certas experiências, mas essas experiências continuam a existir. E continuam a existir níveis somáticos, corporais, das próprias experiências, que não se esgotam no discurso. Nem o discurso consegue, de facto, esgotar todas as nossas experiências. Agora, dir-me-ão, ok, mas nós para falarmos dessas experiências e para falarmos dessa camada somática, digamos assim, precisamos de palavras. Precisamos de palavras, tudo bem, o problema é que às vezes as palavras não nos chegam, as palavras não nos vêm ou nós não as encontramos de alguma maneira. E portanto, para nós conseguirmos pensar o discurso e para nós conseguirmos pensar o papel do discurso em nós e o nosso papel junto ao discurso, precisamos não só de pensar na força positiva que o discurso tem em, de facto, nos dar certos termos e tornar certos termos preferenciais ou quase que absolutos na descrição das nossas experiências, mas também pensar no aspecto negativo do discurso ou, às vezes, mesmo na ausência do discurso, na incapacidade de falar sobre ou na possibilidade de nós irmos buscar 5 minutos de palavras e palavras e palavras e palavras e ainda assim estarmos a falar do sentimento inominável, daquilo para a qual até gostaríamos de ter uma palavra, mas escapa-nos a palavra e escapa-nos o controle do discurso e o discurso não chega para as nossas experiências. E portanto é esta provocação inicial que eu queria deixar um pouco como mote para a minha apresentação e espero conseguir fazer jus a esta minha grande eloquência inicial, espero depois não resvalar para o comecinho e para o básico. Leitura reparativa, afetiva e foucaultiana. Para quem não me conhece, eu sou um bocado viciado em Foucault e, portanto, quando eu abro a boca em montes de sítios em que já me conhecem, já há pessoas a fazer as piadas. Ora, vamos lá ver o que é que o Foucault disse sobre isto e depois passa uma palavra a mim. Não que eu seja nenhum especialista, mas é porque estou constantemente a citá-lo, mas na verdade não li só Foucault e não trabalho só com Foucault, e a ideia da leitura reparativa, por exemplo, não tem nada a ver diretamente com o Foucault, tem a ver com a Eve Sedgwick, que se calhar algumas outras pessoas aqui conhecerão de outras leads, eventualmente, e esta ideia da leitura reparativa, da qual já vou falar a seguir, tem que ver com um aspecto que, à primeira vista, é relativamente simples. Nós ontem estivemos o dia inteiro a fazer análise de imagem, análise de discurso, análise de imprensa, etc, etc. e eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, várias pessoas, conforme íamos, especialmente a parte da tarde, conforme íamos fazendo a análise, várias pessoas se riram em conjunto, portanto, a sala inteira riu-se em conjunto de várias coisas que nós percebemos enquanto íamos fazendo a análise. E é uma coisa curiosa, porque nós estamos a analisar sistemas sociais de opressão e rimos-nos. Claro que não nos estamos a rir com o material, estamos-nos a rir contra o material, estamos-nos a rir com a ironia, com a forma, o riso como forma de resistência. Mas não deixa de ser curioso que esta coisa que nós normalmente associamos à alegria, não é? O rir, o estar feliz, o estar alegre, que nós utilizemos isto como forma, diria eu, de resistência. Mas, para além disso, eu notei que várias pessoas acharam muitas das coisas que foram aqui ditas extremamente perspicazes, extremamente insightful, e as pessoas que falaram ontem têm, de facto, um trabalho bastante vasto, bastante meritório. Mas, ao mesmo tempo, eu queria vos fazer uma pergunta. Alguém descobriu, nesta escola de verão, que os média têm representações estereotipadas de género? Alguém só descobriu isso na sua escola? Não, já sabiam. Alguém só descobriu nesta escola que as mulheres são objetificadas, são monopolizadas, são mobilizadas pela comunicação social de 1500 maneiras? Não. Então o que é que acontece? E é a crítica que a Sedgwick faz quando ela fala em a leitura reparativa, contrapondo-a com aquilo que ela chama a leitura paranoica, é de que nós fazemos estas análises e fazemos estas leituras, que, atenção, têm todo o mérito, e portanto, por favor, não enquadrem aquilo que eu vou dizer como sendo um aquilo versus isto. Não é um versus. Eu não estou a tentar aqui criar oposições. Eu estou aqui a tentar criar complementaridades. E, portanto, o trabalho que as minhas colegas apresentaram ontem é um tipo de trabalho que eu também já fiz e que continuarei a fazer. E que tem necessidade. Há uma necessidade de fazer para percebermos como é que as coisas funcionam, para percebermos como é que os sistemas de dominação funcionam. E isso é absolutamente necessário e imperativo. Eu não estou a falar contra isso. O que eu estou a dizer é que, ao mesmo tempo, nós limitamos-nos no sentido em que nunca descobrimos nada de novo. Nós vamos com a hipótese de que os média tratam representativamente mal as mulheres e chegamos lá e descobrimos o quê? Que os média tratam representativamente mal as mulheres. E, portanto, isto baseia-se naquilo que o Paulo Picard chama uma hermenêutica da suspeita. Nós suspeitamos que está ali qualquer coisa de mal e, quando vamos à procura do que é que está mal. E temos legitimidade para fazer e devemos fazê-lo sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas, não nos podemos deixar trancar nesta hermenêutica da suspeita, ou seja, nesta procura do que é que está mal. E, portanto, temos que passar da ideia do será que isto é verdadeiro. E nós, às vezes, em algumas análises, não diria que foi o caso ontem de todo, mas nós, às vezes, em algumas análises, encontramos coisas deste género. Os média só retratam imagens de mulheres magras, musculadas, tonificadas e não sei o quê. Mas a verdade é que existem mulheres com todos os formatos corporais. E, portanto, o problema é que não está a ser retratada toda a verdade. Ora, isto é uma abordagem um bocado simplista. Porque não é só a verdade, não é só uma questão epistemológica de será que os média têm toda a verdade ou não têm toda a verdade. É a questão da performance daquilo que existe. E nós não podemos saber, à partida, que performance é que uma determinada coisa vai ter sobre uma leitora ou um leitor. Nós podemos, obviamente, fazer análises e enquadrar um determinado discurso específico de uma revista, de um jornal, de um artigo, de uma fotografia, dentro de macrosistemas discursivos normativos mais abrangentes, mas existe um nível pessoal de experiência que não se esgota nesses macrodiscursos. Ou seja, aquilo que para uma pessoa pode ser extremamente objetificante, e acho que a aula da professora Conceição há pouco focou muito isto e achei extremamente interessante e importante falaste isto. Aquilo para uma pessoa pode ser extremamente objetificante, para outra pessoa pode ser extremamente liberatório e pode ter um impacto na vida dessa pessoa absolutamente transformador. Transformador num sentido positivo, transformador num sentido emancipatório. E, no entanto, para a pessoa do lado é exatamente o contrário, a pessoa sente-se completamente oprimida, rebaixada por aquilo. Portanto, não existem sentidos únicos. E precisamos de complementar, não é substituir, deixa-me frisar isto outra vez, não é substituir, precisamos de complementar leituras paranoicas, para usar o termo da Sedgwick, com leituras reparativas. Ou seja, tentar perceber como é que mesmo dentro destes discursos liberais, objetificantes, etc., nós podemos reinterpretar e remobilizar para obter diferentes formas de resistência. E as diferentes formas de resistência também se obtêm através de diferentes práticas de leitura. Quais é que são, assim, muito por alto, as características principais da leitura, da leitura paranoica? Eu sei que diz ali em cima a leitura reparativa, porque é o conceito que eu quero trabalhar, mas isto são as características principais da leitura paranoica. Ela é antecipatória, e aqui remete-se mesmo para o conceito psicológico, não seja psicólogo, portanto peço desculpa às pessoas do médico que aqui estão. Remete-se para o conceito psicológico mesmo da paranoia, ou seja, a incapacidade ou a não vontade de querer lidar com surpresas, e portanto temos que abolir a surpresa, mas qualquer coisa pode ser uma surpresa. Ora, se eu souber à partida que as coisas já são más, então eu já não tenho surpresa e consigo acalmar a paranoia. Então tudo tem, desde a priori, já que ser mau. Portanto, ela é antecipatória. É reflexiva e mimética. É aquela coisa de que é preciso um paranoico para compreender um paranoico. E então, a paranoia, a leitura paranoica, de certa forma, imita a própria paranoia que vai ver nos textos, a própria perseguição, neste caso, a opressão de género e sexual, etc., que se vê nos textos, acaba a ser reimplementada pela leitura paranoica e animética, no sentido em que, como lê tudo a partir desta posição de encontrar o problema, de encontrar o significado escondido, a leitura escondida em torno da diferença sexual e da diferença de género, então vai reificar essa grelha de leitura como sendo a grelha de leitura principal e, eventualmente, pode ocludir outras formas de ler, outras grelhas de leitura que poderiam ser, possivelmente, hipoteticamente, mobilizadas também. Reparem que eu disse também, não ao invés. É uma teoria forte, ou seja, as leituras paranoicas e a ideia que traz a leitura paranoica é uma teoria forte no sentido em que é uma teoria que dá para explicar tudo e mais um par de botas. Eu consigo pegar em praticamente qualquer material mediático criado, seja onde for, e encontrar uma forma de ler nele uma normatividade que remete para o sistema ocidental, branco, de classe média, de reprodução de identidades sexuais e de género. Ora, uma teoria que explica tudo é quase que uma teoria que não explica nada. Porquê? Porque não tem situacionismo. Não é uma coisa que pretende ajudar-nos a compreender o aqui e agora, que é diferente do ali e amanhã e do acolá e ontem. É uma teoria que pretende estender-se em todas as direções e cobrir eventualmente tudo. E é neste sentido que é uma teoria forte. E, portanto, de certa forma, torna-se tautológica. Como nós já sabemos que vamos encontrar discriminações de género e sexuais, quando encontramos as discriminações de género e sexuais, ficamos, fascinante. É fascinante, mas ao mesmo tempo não é tão fascinante assim, porque nós tautologicamente já sabíamos que elas iam lá estar. E é uma teoria de afetos negativos. Reparem que mesmo, e por isso é que eu falei há bocadinho do riso, mesmo o nosso riso de há bocado, que eu pessoalmente associo obviamente à ironia, mas se calhar outras e outros vocês associarão a outros sentimentos diferentes, mas eu, pelo menos a sensação que eu tive na altura foi que muito daquele riso era irónico, ou seja, nós estávamos a gozar de certa forma com aquele simplismo, com aquele manicaísmo mediático das representações. estávamos a rir, mas o sentimento por detrás era negativo. E a própria ideia de uma leitura paranoica é de uma leitura extremamente negativa. Vamos encontrar os problemas, vamos encontrar a opressão, vamos encontrar a violência. Não é que ela não esteja lá. Mais uma vez, não é que ela não esteja lá. O problema é que, através de uma leitura paranoica, só encontramos essa violência, só encontramos esse problema ou esses problemas. E, portanto, quaisquer possibilidades de afetos positivos e de releituras que puxem por afetos positivos são extremamente minoradas ou mesmo atropeladas por uma leitura que seja excessivamente paranoica. E, por último, e para mim este é talvez o elemento mais problemático, é que a retórica da leitura paranoica é uma retórica construída com base na ideia do desvelamento. Ou seja, se nós finalmente... Obviamente que eu estou a ser muito sintético e estou a ser muito simplista em algumas coisas, mas a ideia de base faz lembrar um bocadinho uma coisa da qual eu não sou particularmente fã, que é o lado mais político do marxismo associado à consciência de classe. Quando finalmente alguém vir a verdade, alguém ficar iluminado, para ir para o século XVII, agora um instantinho e voltar, quando alguém finalmente ficar iluminado e vir a verdade, então o mundo vai ser diferente. E mostrar a verdade, ou mostrar como é que os sistemas mediáticos constroem normatividades sexuais e de género, seria por si só uma espécie de ferramenta que permitiria eventualmente libertar consciências, permitiria fazer as pessoas transcender, de alguma maneira, o seu estado de ignorância, de servilidade face, e agora vou fazer uma piada, à ideologia de género, não é? Sendo ontem a falar, iria libertar as pessoas, de alguma maneira, iriam ver a verdade. E nós vemos isto, infelizmente, muitas vezes, em certo tipo de discursos, por exemplo, quando uma mulher, uma pessoa lida socialmente como mulher, tem uma atitude que nós consideraríamos sexista ou machista, de estar a dizer, de estar a dizer para outra mulher, tu és uma oferecida, tu és isto, tu és aquilo, ou seja, de estar a utilizar insultos sexistas ou machistas, e nós viramos, e muitas das vezes o que é que fazemos? Culpabilizamos e responsabilizamos aquela mulher por aquilo que ela está a fazer naquele momento. E o que é que ela precisa? Ela precisa de uma boa dose de teoria feminista em cima, e de repente ela vai passar a ver a verdade e está tudo bem. Este discurso messiânico transformador, ao mesmo tempo que joga dentro da lógica do escondido, o escondido tem como seu oposto a revelação, portanto, aquela ideia de que revelar a verdade de repente seria transformar o mundo. Mas até do ponto de vista político, nós vemos que as coisas não são assim tão simples. Não é? Nós tivemos, nos últimos 2-3 anos, imensas revelações de segredos de Estado. Tivemos a questão dos Wikileaks, tivemos a questão do Snowden, tivemos coisas atrás de coisas atrás de coisas a ser reveladas, e que eu tenha reparado, pelo menos ainda não houve nenhuma revolução e o sistema neoliberal não foi todo destruído porque as pessoas de repente sabem a verdade. Portanto, a verdade só por si não transforma as coisas assim, magicamente. Não quer dizer, mais uma vez, que não tenha impacto, que não seja importante, que não possa ser mobilizada politicamente para mil e um fins. Quer dizer é que isto não é automático, que não é o poder do desvelamento por si só que vai mudar diretamente alguma coisa. E mais, às vezes esta hipervisibilidade pode ser por si só uma forma de agressão, uma forma de violência. Pensem como, por exemplo, e isto assiste-se a violações da deontologia jornalística constantemente, é suposto haver salvaguarda de imagens de crianças que sejam vítimas de crimes e até mesmo que sejam perpetradores de crimes, pelo menos em Portugal. E, no entanto, quantas vezes é que nós vemos nos média isto a ser violado e os jovens a aparecerem constantemente? Porquê? Porque há a ideia de que é preciso desvelar, mostrar toda a verdade, todo o crime. Ora, claro que isto é uma forma de justificar outros estilos mais encapotados de violência, de agressão simbólica. Tal como, por exemplo, nós estávamos há bocado a falar das questões das pessoas trans e da necessidade de visibilidade, mas não é a visibilidade pura e simples que vai resolver alguma coisa. Porque os média conseguem dar imensa visibilidade e, ao mesmo tempo, ser extremamente tóxicos com essa visibilidade. Mas, e agora estou a contradizer-me, não é a contradizer-me, é a juntar uma coisa, às vezes até a visibilidade tóxica pode ter efeitos positivos na vida de N pessoas. E se calhar uma visibilidade super tóxica, super mal enquadrada, foi aquele artigo que a pessoa XPTO, no fim de lá não sei aonde, da Santa Terrinha, olhou e percebeu. Calma, isto para mim faz sentido e vai-me ajudar a resolver uma coisa que eu tenho aqui em casa e que está a dar cabo comigo, de alguma maneira. E aquilo deveria ser o artigo mais tóxico, mais normativo, que tem mais alguma coisa. E, portanto, queria chamar a atenção para o que é então uma leitura reparativa. E tem que ver com abrir mão da ânsia, da certeza paranoica, que nenhum horror chegará a ele como algo novo. E foi um bocado, e é um bocado aquilo que aconteceu, pelo menos algumas pessoas, imagino eu, ontem, em que nós descobrimos mais pormenores e pormenores mais densos e mais teoricamente ricos de coisas que já sabíamos. Mas em termos de aprendermos algo absolutamente novo, provavelmente não. E atenção, isto não é, mais uma vez, uma crítica às minhas colegas, nem ao trabalho das minhas colegas, de maneira absolutamente nenhuma. Porque provavelmente, eu estou aqui a dizer isto tudo, etc, etc, e se calhar também não vos estou a dar nada de verdadeiramente novo. Portanto, eu não estou imune nem isento destas críticas e nós também podemos ter, feliz ou infelizmente, uma leitura paranoica sobre o conceito de leitura reparativa. Portanto, não há aqui espaços, não há aqui vacas sagradas, como se costuma dizer, não há aqui espaços sagrados. Não há aqui espaços sagrados em que, se eu tiver uma leitura reparativa XPTO, então o mundo vai de repente ser melhor. Não, isto é uma leitura paranoica do conceito de leitura reparativa. Portanto, vai dar o mesmo. Ok? Portanto, isto não é a solução para os males do mundo, nem nada que se pareça. E esta última parte, pode ser necessário experienciar surpresa. Uma surpresa que não é a surpresa do realmente eu não tinha reparado que aquele pormenor de imagem reforça aquilo que eu já sabia, é uma surpresa do diferente, do novo. E de um novo que não precisa de ser necessariamente negativo. Ou seja, não precisa de ser o novo do epá, eu nunca tinha reparado que há ainda mais aquela opressão e a outra e a outra e a outra. Não que não seja importante reparar isso, mais uma vez, mas também podemos descobrir e ficar espantados com coisas boas e eventualmente positivas, com afetos positivos e negativos, as duas coisas. E lá está, isto é a cética a dizerem, calma lá que eu não venho salvar o mundo, isto não é, a leitura reparativa não pretende ser epistemologicamente superior, ou teoricamente superior. Ou seja, não pretende dizer uma verdade melhor ou uma verdade maior. Não é uma questão de encontrar a verdade, é uma questão de encontrar uma diferença. Uma diferença de múltiplas leituras. Portanto, quando eu digo epistemológica, é neste sentido de vamos lá ver qual é que é a verdade verdadeira. A verdade com V maiúsculo. Não é nada disso. Não é nada de encontrar a verdade com V maiúsculo, é de encontrar diferentes interpretações, diferentes leituras. Só que lá está, é um leque diferente, não é melhor, não é pior, não é superior. É um leque diferente de afetos, ambições e riscos também. Riscos porquê? Porque esta ideia da leitura reparativa implica nós abrirmos-nos a diferentes leques de afetos. E se vocês repararem, uma boa parte das ciências sociais e humanas, infelizmente, ainda hoje em dia, trabalham muito com o investigador cá em cima, especialmente com objetos mediáticos. Porque como não são pessoas, nós achamos, o texto está ali e eu chego sobre o texto. E ainda se vê muito isto. Não sei se é o vosso caso ou não, mas ainda se vê muito isto. Vai-se a um congresso, é isto e aquilo, vê-se muito isto. O observador, investigador, etc. Estou a usar o masculino de propósito. O investigador está aqui em cima e olha de cima para baixo sobre o texto e lê o texto e interpreta o texto. Cria-se uma distância. Esta distância é justamente aquilo que poderá eventualmente ser reparado de alguma maneira para fazer descer o ponto de vista, digamos assim, mas isto envolve, obviamente, uma certa necessidade de fragilidade, de abertura à surpresa, de combater a tendência paranoica de não, eu não quero surpresas, eu não quero surpresas, eu não quero surpresas, eu já aceito os médios, oprimem as mulheres, portanto vou encontrar as maneiras como os médios oprimem as mulheres. Tudo bem? Mas e o resto? E por isso é que eu quero pular, se calhar vou pular com o cuspo, mas mesmo assim vou tentar, quero pular a ideia de uma leitura reparativa, através desta questão da fragilidade, a ideia de uma leitura reparativa à questão de uma leitura afetiva. Ou seja, se a ideia de uma leitura reparativa é nós procurarmos diferentes afetos, que não sejam só afetos negativos, então temos que começar a pensar, teoricamente e metodologicamente, como é que chegamos a estes afetos, como é que nos relacionamos com o texto de forma afetiva. E por isso é que a Susana Pazonan, que trabalha muito, ou pelo menos este trabalho dela, tem que ver com... este livro é construído à base da análise de e-mails de spam que vêm de sites pornográficos. E uma das coisas principais que ela trabalha na análise dela é justamente... Eu posso passar o livro, se quiser. Uma das coisas principais que ela trabalha na análise dela é justamente a ligação afetiva dela com as imagens que ela acaba a encontrar nesses sites. E reparem, essas reações são, de acordo com aquilo que ela conta da sua própria experiência, sobre a qual eu não tenho absolutamente nenhuma autoridade epistémica, essas reações vão desde o nojo até ao desinteresse total, ao aborrecimento, já não, ok, eu já vi isto 1000 vezes, eu já vi isto 2000 vezes, ok, mais outra imagem assim, não sei o quê, I really don't care. Até imagens que, de facto, de alguma maneira, e o livro chama-se Ressonância Carnal, Carnal Resonance, até imagens que, de alguma maneira, ressoaram com ela, fizeram ressonância com ela, ou seja, que mexeram com ela. Nós temos esta expressão em português de Portugal que é o mexer comigo, imagens que mexeram com ela. Mexeram com ela de formas negativas, mexeram com ela de formas positivas. Estas formas positivas podem vir desde o tal riso até à excitação sexual, até uma série de outras possíveis experiências somáticas e emocionais. Mas isto, lá está, presume que nós prestemos de facto atenção às nossas reações emocionais e viscerais e larguemos um bocado esta lógica da superioridade do observador sobre aquilo que é observado. E, portanto, esta ideia de ressonância tem que ver com tentar lidar, de alguma maneira, com a natureza interativa das ligações, tentar misturar o emocional, o cognitivo, o sensório e o afetivo, tentar procurar especificamente ir à procura de experiências, ou pelo menos dar conta de experiências que nos tocam, de alguma maneira, e que estão na frequência certa para nós, que não vai ser a frequência certa da pessoa que está sentada ao nosso lado. São experiências extremamente subjetivas. E lá está. Por isso é que a leitura reparativa, ao contrário da leitura paranoica, a leitura reparativa não é uma teoria forte. A leitura reparativa não pretende dar visões macro-sociais sobre os discursos, pretende dar contextos, desculpem, agora só não está a ser a palavra em inglês, dar accounts, dar registros extremamente situados, extremamente limitados, mas esta limitação como sendo uma mais-valia metodológica. Ou seja, isto não é a verdade válida para o passado e para o presente e para o futuro. Isto é aquilo que se retira aqui e agora da minha experiência enquanto investigador neste contexto, com estas pertenças identitárias, entre aspas, para usar a expressão da professora Conceição, que podem ser diferentes e que vão ser diferentes da pessoa que está sentada ao meu lado, atrás de mim, da pessoa que está no outro lado do planeta. Isso passa, lá está, por afetos positivos e negativos. Surpresa, susto, aborrecimento, depressão, vergonha, excitação. A verdade é que A carnalidade é difícil de traduzir em palavras. Até porque nós temos, e podemos agradecer, desde o Platão, à teologia cristã, ao Descartes, podemos agradecer o investimento cognitivo brutal que a nossa cultura anda há 2000 e tal, 3000 anos a fazer, o intelecto, o intelecto, o intelecto, o intelecto, o intelecto. E, portanto, nós temos palavras que nunca mais acabam para descrever e para reportar experiências do lado do intelecto, do funcionamento intelectual, mas depois, quando vamos ao lado emocional, quando vamos ao lado carnal, ao lado somático, o que é que nós temos? The unnamed feeling, o sentimento inominado ou inominável. Eu, pelo menos algumas das pessoas que eu conheço, não quero falar por toda a gente, mas algumas das pessoas que eu conheço, que trabalham na área da psicologia clínica, falam muitas vezes de como os seus clientes têm dificuldades em conseguir exprimir emoções, em conseguir articular claramente discursos sobre coisas que lhes aconteceram do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental. Não há, nós não somos preparadas e preparados para isto. Não somos preparadas e preparados para tentar lidar com o nosso lado somático, a não ser muitas vezes dentro da lógica do chega para lá, e do empurra, e do esquece, não sei o quê. Quantas vezes é que nós, nas nossas profissões, pelo menos as pessoas aqui, que são académicas e académicos, sabem disso, não é? Uma das coisas que tem vindo a subir na academia cada vez mais são as depressões. E, no entanto, é suposto sermos todos uns trabalhadores muito bonitos e cumprirmos os índices de produtividade de todos e ainda fazermos trabalho gratuito, administrativo, etc, etc. Não somos pessoas, não somos corpos, somos produtores de índices de publicações, etc, etc. É para aí que a academia neoliberal nos tem vindo a empurrar. Claro que podemos resistir, atenção, não estou a dizer que isto é uma espécie de destino e vamos todos lá parar. Podemos, obviamente, encontrar formas de resistência. Mas aquilo que nos pedem cada vez mais é isto, não é? É o trabalho intelectual como sendo divorciado do corpo. Como se o cérebro não fosse uma parte do meu corpo. E se eu estou cansado e não durmo há duas ou três noites e tenho que escrever um artigo, mas o quê? Não há relação absolutamente nenhuma entre essas duas coisas, não é ridículo. Entretanto, o antivírus achou que era mais importante do que eu, e eu vou utilizar do meu privilégio. Ai, o Edgar. E portanto, nós temos que nos abrir à vulnerabilidade, temos que pensar o afeto como algo corpóreo, mas também como algo social. Obviamente, estas experiências são somáticas, mas o corpo também não surge do nada e também não existe um corpo puro, liberto de qualquer cultura, liberto de qualquer contexto. Mas o contexto e a cultura e a linguagem não determinam totalmente a experiência do corpo. Tal como o corpo não determina totalmente a experiência da cultura que nós temos à nossa volta. E, portanto, é preciso dar conta, se calhar o dar conta é a melhor tradução do account que eu há bocadinho estava a tentar exprimir em português, é preciso darmos conta da nossa própria posicionalidade, é preciso abrir-nos, enquanto pessoas, à vulnerabilidade face aos textos. Porque quando nós olhamos para o texto, para a imagem, e dizemos há representação tão sexista, tão parva, tão redutora, e nos rimos, esse riso, essa gargalhada irónica, não é uma abertura de vulnerabilidade. É exatamente o oposto disso. É uma forma de agredirmos o texto para nos protegermos do texto. Como é que nós conseguimos... Ok, eu não estou, mais uma vez, a invalidar esse movimento de agressão. Eu não estou a dizer vocês são muito feias e muito feios, têm que parar de bater no texto. Não, não. É válido. É um afeto também. É um afeto também. Mas como é que nós conseguimos abrir-nos a outros afetos? Como é que nós conseguimos movimentar-nos entre nós, o texto, o corpo, a emoção, aquilo que sentimos visceralmente? Como é que nós nos conseguimos abrir a ressoar ou não ressoar? Também não temos obrigatoriamente de ressoar com todos os textos que analisamos. Mas então, se não ressoamos com eles, o que é que isso nos diz também sobre o texto? E o que é que isso nos diz também sobre nós próprios? E pensar o corpo Reparem que o I está em itálico, o corpo como material e semiótico. Não reduzir simplisticamente tudo ao discurso e dizer tudo é linguagem, tudo é discurso. Não, nem tudo é linguagem, nem tudo é discurso. E eu dou-vos um exemplo que parece um bocado parvo, mas pelo menos para mim funciona para conseguir lidar cognitivamente com isto. Se eu cair um décimo andar, a menos que eu de repente me cresçam asas, eu morro. Não há linguagem absolutamente nenhuma que me salve de eu ficar transformado em Papa de Daniel no chão. Mas, a partir do momento em que esse evento somático acontece, são automaticamente mobilizados uma série de discursos à minha volta para me declarar morto. E como a burocracia às vezes é uma coisa um bocado estranha, vai na volta daí a uns anos, recebo uma carta em casa do IRS para pagar em atraso, apesar de já estar morto. Porque afinal não estava muito bem morto. Estava morto, mas não estava morto em todos os lados. Portanto, há somático e há discursivo, e estas duas coisas nem sempre casam, ou raramente até casam muito bem. E portanto, não estamos a desconsiderar uma coisa, mas também não desconsideremos a outra. Portanto, eu não quero dizer que o discurso não interessa. Nem quero dizer que, especialmente não quero dizer que o corpo tem uma espécie de verdade última. E que eu posso ir encontrar no corpo, então aí afinal é que está escondida a verdade. Não, porque isso também é leitura paranoica. Não há verdade última do corpo. Há uma verdade, há uma série de leituras que passam pelo corpo, tal como há uma série de leituras que passam através da semiose. E o lidar com o corpo e o retirar ou procurar mobilizar o corpo e os afetos e o somático como uma forma de conhecimento, como uma forma de introspecção, como uma forma de reflexão crítica, para utilizar o termo novamente da professora Conceição, espero não estar a utilizá-lo de forma abusiva, passa por aquilo que estava num slide, há muitos slides atrás, que é a questão da performatividade do conhecimento. Este conhecimento que eu produzo desta maneira, o que é que ele faz? Não é só o que é que ele lê, mas é o que é que este conhecimento produzido desta maneira faz no mundo, e faz comigo, e faz em mim também. Reparem nesta questão linguística. Sentir, fazer sentido. Nós, para fazermos sentido do mundo, também temos que sentir alguma coisa. Olhem a proximidade destas duas expressões, que nós, geralmente, tratamos como sendo coisas separadas. É o sentir para um lado e é o pensar para o outro. Não é? É o emocional de um lado e é o intelectual do outro. E agora podemos ser paranoicos e dizer, pois, aqui está, aqui está a questão de género. E, portanto, as mulheres ligadas ao somático, ao corporal, ao inferior, e os homens ao intelectual, ao superior. Podemos dizer isto, mas então, ok. Mas então, em vez de dizermos, e podemos dizer, então, mas as mulheres, e eu sei, mais uma vez, para ser extremamente dualista e simplista, as mulheres também pensam, mas também podemos dizer, mas os homens também sentem. Não é? Podemos dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Elas não se atropelam, necessariamente. Estão a ver agora esta minha emoção de frustração a dar-me cabo da performance. E sentir não é só sentir, há uma ligação entre sentir e fazer sentido. E agora eu dou aqui um saltinho que terá que ser necessariamente extremamente rápido para a questão da análise Foucaultiana de discurso. Ou seja, esta é uma forma possível de tentar mobilizar estas coisas, porque, desculpem, tentar mobilizar estas coisas, porque o Foucault, e apesar disto ser análise Foucaultiana do discurso, a verdade é que o trabalho do Foucault aponta muito também para a importância da materialidade. Ou seja, não são só os discursos. Toda a preocupação que o Foucault teve com a questão do biopoder, da biopolítica, com a questão da administração dos corpos, etc., era mesmo dos corpos, ou seja, há um elemento material e, sei lá, não sei se toda a gente sabe o que é o panóptico. panóptico, portanto, aquela prisão com uma torre de observação central, e o Foucault pega na ideia do panóptico para falar de um dispositivo disciplinar. O panóptico é um dispositivo disciplinar e, portanto, esta ideia de que eventualmente alguém poderá estar a olhar-nos e a controlar-nos constantemente faz com que nós nos comportemos, que nós introjetemos a figura do vigilante e, portanto, nós vigiamos a nós próprios. E o Foucault diz, obviamente, o panóptico não é só aquela prisão física, é todo o conceito que está por trás. Mas, ao mesmo tempo, não é só o conceito, porque se o conceito nunca tivesse saído do papel e nunca tivesse efetivamente sido implementado em prisões reais físicas, isso quer dizer que a própria ideia não teria tido força suficiente. Reparem como, na história da loucura, o Foucault fala da maneira como os loucos, na última parte da Alta Idade Média, para já entrar no século XVII, XVIII, os loucos vão substituindo os leprosos. Não é? Nós tínhamos os leprosos, obviamente, tinham lepra, tinham de ficar fechados à parte num sítio. Eventualmente, a lepra na Europa começa a desaparecer, a ser basicamente não existente, e em vez de fecharmos os leprosos, vamos fechar os loucos. Claro que a loucura e a importância da loucura não pode ser só analisada, não pode ser só explicada sobre onde é que nós os fechamos e como é que os tratamos. Mas aquilo que nós fazemos com os corpos dos loucos e a maneira como materialmente lidamos com a loucura também não é irrelevante. É mais uma camada, e portanto não há só o discursivo e não há só o extradiscursivo, há estas várias camadas que é preciso ter em conta. E aquilo que a análise Foucaultiana de discurso procura perceber, e reparem que a análise Foucaultiana de discurso não é um método que o Foucault utilizava para trabalhar. É um método que analisa o discurso a partir dos conceitos dele, mas não era aquilo que ele fazia. Aquilo que ele fazia era toda uma outra coisa, que era arqueogenealogia, etc, etc. Não vou por aí de todo. As perguntas principais, no abstrato, as perguntas principais são estas. O que é conhecimento válido num certo lugar e tempo? Portanto, não há aqui conhecimentos ahistóricos, só há conhecimentos históricos e situados. Como é que ele surge? Como é que ele é transmitido? Que funções é que tem na constituição dos sujeitos? Que consequências é que tem para a sociedade em geral? Quais é que são as regras que permitem que certas afirmações sejam feitas e que outras nos pareçam completamente ridículas ou que não fazem sentido? Quando eu explico aos meus alunos, por exemplo, que em 1500, quando Portugal tropeçou no Brasil, uma discussão sobre o racismo, tal como ela existe hoje em dia, seria absolutamente incompreensível. Ninguém faria a mínima ideia do que estamos a falar. E eles ficam um bocado, então mas porquê? Então, mas, claramente, uma postura colonialista, com a morte, com exterminação étnica feita por portugueses, etc, etc. Sim, tudo bem. Mas naquele momento, a questão em discussão não podia ser posta em termos racistas, porque aquilo que estava a ser discutido naquele momento era se aqueles seres que estavam ali à frente eram humanos ou não. A questão do racismo já pressupõe um certo nível mínimo de humanidade. Quando nós falamos, mesmo do ponto de vista, sei lá, do discurso nazi mais básico, dos sub-humanos, ok, são sub-humanos, mas o humano já lá está. Em 1500 nós não estávamos a perceber se eram sub-humanos ou se eram humanos. Estávamos a perceber, tentar perceber se eram humanos ou... Estávamos, eu. Tentar perceber se eram humanos ou não. E, portanto, aquilo que hoje em dia faz sentido, na altura não faria sentido absolutamente nenhum. Já agora, é a mesma razão pela qual não faz absolutamente sentido nenhum falar em homossexualidade na Grécia Antiga. O conceito não existia. As pessoas não se pensavam enquanto detentoras de uma sexualidade. É uma espécie de colonialismo histórico que estávamos a tentar pegar em ideias do século XIX, XVIII, XIX, e dizer, então, isto agora serve para eu ler a história humana de todo o sítio. E isto tem consequências graves. Isto tem consequências graves. Porque, por exemplo, na América do Sul, o movimento LGBT europeu têm andado a colonizar, uma série de culturas e de países na América do Sul, e a diversidade de género que lá existia, de géneros não binários, etc, etc, de repente está tudo a ser retransformado e ressignificado. E o quê? O Muxé? Não, isso Muxé não existe. O que existe são pessoas trans. Acabou a conversa. E, portanto, nós chegamos e dizemos, não, desculpa, mas isso não é assim, nós é que temos o vocabulário, nós é que temos os dispositivos teóricos e agora, toma lá. Isto vê-se documentalmente, vê-se porque víamos manifestações culturais de pessoas de género não binário em certos países da América do Sul e tinham um tipo de diversidade, e vemos fotografias mais recentes dos últimos 5, 10 anos de marchas do orgulho feitas nos mesmos países, e de repente parece que alguém transplantou uma marcha de Paris ou de França, de Paris ou de Lisboa ou de Londres para a América do Sul. E uma pessoa fica a tão e a outra diversidade. A outra diversidade desapareceu. Colonizada já. Portanto, é preciso perceber que regras são estas, que sentidos locais e historicamente situados é que se criam ou não. E há uma série de conceitos para a análise cotidiana do discurso que são importantes. Uma delas é a ideia do dispositivo, e o dispositivo que só por si daria para uma escola de verão inteira, portanto eu não vou de todo conseguir fazer mais do que tocar na rama, e vou tocar na rama através disto, deste diagramazinho que eu acho que funciona bastante bem. Um dispositivo implica, e daí a questão das materializações, práticas discursivas, práticas não discursivas e materializações. Se nós pensarmos, já que temos aqui uma escola, se nós pensarmos, por exemplo, na criação da ideia da escolaridade obrigatória para crianças, importa olhar para os discursos sobre a pedagogia, que foram criados sobre a pedagogia e sobre a infância, que foram criados para sustentar culturalmente essa ideia. Importa olhar para os edifícios em si, que representam, obviamente, investimento de capital, não é? Porque as escolas não nascem no chão, portanto, o Estado tem que gastar dinheiro para construir e para criar livros, etc, etc, material. Importa olhar para os edifícios, o que é que os próprios edifícios, na sua arquitetura, no seu planeamento, nos dizem ou não. E importa olhar para as práticas não discursivas, como, por exemplo, esta prática não discursiva que nós estamos todos aqui a ter, muito tipicamente Foucaultiana, em que vocês estão todos a olhar para mim, cada um de vocês só me vê em mim, mas eu vejo-vos a vocês todos e, portanto, eu tenho o privilégio escópico, digamos assim, sobre vocês, etc, etc. Isto é uma prática não discursiva, fundamentada numa série de práticas discursivas que explicam porque é que assim é que deve ser uma sala de aula, e ancorada numa materialização das salas de aula estarem, de facto, montadas e optimizadas para este formato. E, portanto, o conjunto de todas estas coisas, de forma muito simplista, é aquilo que se entende por um dispositivo. O dispositivo tem sempre estes três elementos. Isto para dizer, entre parênteses, quando nós vamos olhar para o discurso e vamos fazer análise Foucaultiana do discurso, temos sempre que ter o cuidado de nos lembrarmos que existem práticas não discursivas e materializações por detrás daquele discurso que nós estamos a analisar. Ou seja, esta peça está feita de forma extremamente reducionista, não sei o que, não sei o que mais. Se calhar foi feita por um estagiário que nem sequer estava a ser pago, que nem sequer tem autorização para sair da redação, mas que teve que fazer aquela peça porque senão não conseguia terminar a licenciatura. Não é irrelevante, não é desculpatório, nem totalmente explicativo. Isso para percebermos que este artigo foi feito de forma X, Y ou Z, mas também não é irrelevante a alocação ou não alocação de recursos materiais para aquilo que é produzido. Outra questão é o discurso, outro conceito, desculpa, é o discurso, e portanto o discurso não é simplesmente aquilo que se diz, o discurso é toda uma estrutura simbólica, organizada, de criação de sentido. Falar e emitir um discurso não é a mesma coisa. Um texto não é um discurso. Um texto é uma iteração. Um texto é uma coisa que está ali, está escrito, tem aquelas palavrinhas, tem aquelas letrinhas organizadas daquela maneira. Um discurso é uma estrutura de sentido macro-social. Portanto, para ser um bocado simplista, o racismo é um discurso. Um insulto racista é um texto. Este texto está incluído num discurso. Faz sentido dentro de um determinado discurso. E a relação entre saber e poder, que para o Foucault, de certa forma, estão coladas, porque saber é poder e há poder através do saber. Deixa-me só fazer uma nota muito, muito rápida, para ver se eu consigo terminar isto. Em Foucault, na perspectiva de Foucault, o poder não é uma coisa que se tem. Portanto, de uma perspectiva foucaultiana, dizer eu tenho poder faz literalmente zero sentido. O Foucault não autoriza de forma alguma, não autoriza no sentido de a interpretação que o Foucault diz, até porque ele, em várias entrevistas ele diz isto taxativamente. Portanto, não são segundas, terceiras interpretações. O Foucault diz isto taxativamente. O poder não é uma coisa que uns têm e outros não têm. O poder é uma coisa que se exerce na relação, é um exercício de, e não um objeto, mesmo que seja simbólico, não é um objeto que eu posso agarrar e que posso ter muito ou posso ter pouco, é uma coisa que se exerce na relação. E atenção que quando o Foucault fala em relações de poder, o Foucault fala sempre em relações de poder, já pressupondo uma situação de relativa liberdade e autonomia. Portanto, se eu tiver uma pessoa completamente acorrentada e amarrada e lhe apontar uma pistola à cabeça, isto para o Foucault não representa uma relação de poder, tal como ele entende. Isto representa uma relação de dominação absoluta. E claro que nós agora podíamos ir buscar ao Sartre e podíamos dizer, então, mas a pessoa que está ali amarrada e acorrentada ou não sei o quê, pode ainda assim resistir e pode não se expor à violência ou pode deixar que o matem, etc, etc, com um ato último de resistência. É verdade, tudo bem, mas se vamos por aí, e nada nos impede de irmos por aí, mas se vamos por aí, então já estamos a cruzar vários autores diferentes. O Foucault, quando fala de poder, é preciso lembrarmos disto, eu não estou a dizer que ele tem ou não tem razão, mas quando ele fala de poder, ele está automaticamente, como existe também em várias entrevistas, ele está automaticamente a excluir estas situações de poder, vá, digamos assim, absoluto, em que uma pessoa está ali a dominar totalmente e absolutamente. Quando ele fala em relações de poder, ele fala em relações de poder em indivíduos que têm um mínimo de autonomia e de poder decisório muito pouco, ou relativamente pouco, que seja, e não em situações de dominação absoluta. Uma expressão que as pessoas normalmente mais utilizam, e da qual o Foucault não era particularmente fã, é a ideologia. E obviamente que esta noção de ideologia vem muito da nossa herança marxista, não é? Há muita gente que trata a ideologia como sendo uma coisa má e feia, que é do género. Não, tu és um ideólogo e eu é que tenho os factos, eu é que tenho a verdade. Claro que nada poderia fazer menos sentido, porque não existem factos na ausência da ideologia. E aquilo que o Foucault diz em relação ao poder é isto. Nas relações humanas, que envolvem comunicação verbal, amorosa, institucional e económica, o poder está sempre presente. Portanto, a ideia de nós, eventualmente, nos vamos conseguir libertar das relações de poder, até pode fazer sentido, mas não faz sentido, certamente, inspirado em Foucault. Teríamos que ir buscar outra autora ou outro autor qualquer. Esta definição muito curtinha de poder, eu tenho definições de várias páginas do que é o poder, esta definição muito curtinha que saiu de uma entrevista e, portanto, tem as limitações que uma entrevista tem, quer com isto falar de uma relação em que uma pessoa tenta controlar a conduta de outra. Mas estas coisas são sempre bidirecionais, não é simplesmente uma de um lado e outra do outro. Reparem, a relação professor-aluno. Eu tento, enquanto professor, controlar a vossa conduta no sentido em que vos tento transmitir conhecimento e tento fazer com que vocês se filiem, se vinculem cognitivamente àquilo que eu estou a dizer, posto de forma simples, estou a tentar fazer com que vocês acreditem em mim e que estou a tentar fazer com que vocês concordem comigo, mas vocês, ao estarem a olhar para mim, também impõem uma série de restrições àquilo que eu posso ou não posso fazer. E, portanto, há sempre aqui uma relação de co-sujeição. Já não tenho tempo para falar disto, isto seriam os princípios da análise Foucaultiana de discurso, reversão, descontinuidade, especificidade e estabilidade. No fundo, isto tudo quer dizer é que temos que olhar o discursivo, o não discursivo, e temos que perceber não só como é que os discursos estão lá, mas porque é que aqueles discursos estão lá daquela maneira, sempre com a certeza de que estão desta maneira, mas podiam estar de outra maneira diferente. Ou seja, não há nada que torne historicamente necessário que estes discursos existam agora desta maneira. É historicamente contingente. E precisamente porque é historicamente contingente é que nós temos que perceber quais é que são as articulações, quais é que são as linhas de força e as descontinuidades. Porque isto não é tudo uma coisinha muito bonitinha, caminha tudo no mesmo sentido. Não. Existem descontinuidades, existem contradições, e ontem nós falamos muito disso. E eu diria que a Silvana, então, puxou muito esse aspecto da análise de imagem, em que parece que às vezes há coisas dentro de uma imagem que uma puxa para um lado e outra puxa para o outro. E de facto puxam. E nós não temos, nem devemos, encontrar uma espécie de leitura única final que nos diga, ah, mas no fim a verdade é esta. Não, temos é que apostar em várias leituras. E dentro da análise foucaultiana de discurso, nós temos vários níveis, várias camadas, vários elementos que eu gostaria de ter tempo para passar mais por nós, mas não tenho tempo. Os discursos especiais, os interdiscursos, os vários fios discursivos, quais é que são os tópicos, os subtópicos, as linhas discursivas que existem, quais é que são os limites discursivos, ou seja, quando é que nós chegamos àquilo que a Judith Butler chama o limite da inteligibilidade. A partir dali já não temos palavras, e mesmo que tenhamos palavras, a maior parte das pessoas à nossa volta não vai entender aquilo que nós dissermos, mesmo que nós sejamos muito claros e muito óbvios. Os fragmentos discursivos, portanto, os textos constituem um determinado tópico, os cruzamentos de fios discursivos. Notem, por exemplo, como a questão da homossexualidade, e aqui falo especificamente da homossexualidade, e da infância, e da pureza da infância, estão entrelaçados um no outro já há séculos. Não é? Porque uma das principais críticas à homossexualidade masculina é que, no fundo, aquilo é tudo uma data de pedófilos que só querem violar crianças. A ideia do pederasta, a ideia do... Claro que, obviamente, vão buscar aqueles estereótipos da Grécia Antiga e dizem vem, no fundo, aquilo que eles querem é violar criancinhas, não sei o quê. E nós vemos isso, e ainda víamos isso, na altura da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, agora com a questão da adoção e da coadoção, é sempre a mesma treta de os gays estão à procura de criancinhas para ir violar. E isto, infelizmente, ainda se ouve. Ao mesmo tempo, o José Sócrates, quando passou a lei, a lei que permitia que pessoas do mesmo sexo se casassem, o homem não se calava com as criancinhas também. Só que era noutro sentido. Estamos aqui a proteger o futuro da nossa nação para que os nossos jovens tenham um orgulho em nós e cresçam para ser os cidadãos mais responsáveis. Reparem no raio da ironia que é os jovens isto, os jovens aquilo, os jovens aquilo, mas Portugal inventou o casamento sem direitos de parentalidade, sem direitos de passado. Mas o discurso está lá, os fios discursivos estão lá na mesma, mobilizados de forma completamente diferente, mas ainda assim historicamente presentes. Depois, símbolos coletivos, diferentes planos discursivos, isto são tudo coisas que é preciso ter em conta quando se faz a análise. Diferentes planos discursivos, diferentes setores discursivos, os eventos discursivos que são criados, uma coisa muito importante, as posições discursivas, ou seja, quem fala, a partir de que posição é que fala, como é que essa pessoa é situada, como é que essa pessoa se situa, e depois o encaixe disto nos discursos gerais e globais. Eu acho que tenho aqui um exemplo que o comunista russo, em termos de geopolítica internacional, o lugar ocupado pelo comunista russo há 30 ou 40 anos atrás, agora é ocupado pelo terrorista islâmico. Mas do ponto de vista retórico, o funcionamento é mais ou menos o mesmo. E depois, isto são as indicações muito gerais de como fazer esta análise geral. Faz-se uma lista de artigos, imaginem, faz-se uma análise dos quais é que são os elementos típicos dos artigos, identificam-se quais é que são os principais subtópicos, organizam-se esses subtópicos em grupos, depois percebemos, ou tentamos perceber quais é que são os subtópicos que aparecem mais vezes, que são mais preponderantes, tentamos perceber como é que eles evoluíram ao longo do tempo, sei lá, o exemplo que eu estava a dar há bocado sobre a questão da loucura, a história da evolução do conceito de loucura, de insanidade, ao longo dos últimos 3, 4 séculos, é uma coisa absolutamente fascinante. E quando nós estamos a falar em loucura no século XXI e estamos a falar em loucura no século XVII, não estamos nem de perto nem de longe a falar da mesma coisa, apesar de usarmos a mesma palavra. E, portanto, precisamos de perceber qual é a evolução deste discurso. E depois identificar os tais nós discursivos, como a questão da homossexualidade e da infância e da pureza da infância. Eu depois vou disponibilizar os slides, se quiserem. E depois pegamos, depois de termos feito esta análise geral ao nosso corpus, pegamos em... Fazemos aquilo que fizemos ontem, basicamente. Podemos pegar em textos específicos e, dentro desses textos, olhar para o contexto da produção, olhar para a sua superfície, como é que as coisas estão organizadas espacialmente na página, quais é que são os recursos retóricos, qual é que é o posicionamento ideológico e depois quais é que são as particularidades daquele texto, o que é que aquele texto tem, por um lado, de distintivo e, por outro lado, ao mesmo tempo, de representativo do corpus maior de onde nós o retiramos e tentar dar conta das posições discursivas e da mensagem geral daquele texto em articulação com todos estes fatores anteriores, especialmente com esta lógica dos discursos gerais e globais enquadrados dentro dos dispositivos. E pronto, esta última parte foi um bocadinho assim a correr a toque de canhão. Qualquer dúvida ou assim, como vem, eu ando sempre por aqui e depois eu vou disponibilizar os dados, mas depois é só virem aqui comigo e eu esclareço aquilo que quiser. Muito pequenina, isto tudo, só porque eu queria ligar as coisas, isto tudo, a análise do discurso Foucauldiano, não é para separar do resto da leitura reparativa e da leitura afetiva. O meu desafio é justamente vocês pegarem nas lógicas da leitura reparativa e afetiva e tentarem perceber como é que elas funcionam dentro da análise do discurso Foucauldiano, porque eu acho que a análise do discurso Foucauldiano se presta, ou pelo menos nos dá as ferramentas para fazermos isto, e agora sim, já me calei e podem falar.